Seu José é um grande homem, um exemplo de vida, um guerreiro lutador, mais um pai de família, casado com Dona Maria, uma mulher de atitude, que junto com seu José vai em frente e não se ilude. Os dois desempregados, com filho para criar, oram juntos todos os dias, nunca deixaram de acreditar que a vida iria trazer para os três alegria, poder abrir a geladeira e ela não estar vazia. Se passar alguns dias, quase um mês inteiro, seu José arrumou um emprego de servente de pedreiro. Dona Maria também arrumou um emprego de faxineira. Ela trabalha quase o dia inteiro, não tem mais tempo de ficar com o menor José. Vão ter que deixar a criança na creche, é embaçado, eu sei que é, passaram vários anos. E o menor José cresceu com o mesmo nome do pai, ele usa droga e é ateu. Seus pais continuam trabalhando todo dia pra garantir o alimento para a família. Dona Maria sofrendo demais com o seu filho, pedindo a Deus que ilumine o seu caminho. Na favela, Dona Maria sempre se desespera quando sai para o trabalho e vê seu filho na viela totalmente drogado, totalmente alucinado. Dona Maria chora demais vendo seu filho nesse estado. Ó, Dona Maria, não precisa chorar, tenha fé na vida, é só você acreditar. Não chores mais, menina, não chore assim. Não chores mais. Mais uma Dona Maria da periferia. Não chores mais, menina, não chore assim. Não chores mais. Mais uma Dona Maria da periferia. Dona Maria tinha muita esperança que Deus iria salvar aquela pobre criança, com o marido internado no leito de um hospital. Seu José, muito doente, começou a passar mal. Passaram alguns dias e o seu José morreu. Não suportou ao saber que o filho era ateu. Um infarto destruiu o seu coração. Fica com Deus, José, você foi um homem bom. Palavras ditas por Dona Maria. O marido já era difícil, agora ela está sozinha para cuidar do seu filho, que é viciado, dependente da maconha e da porra do cigarro. Arrumou um revólver e começou a roubar. Não estava sendo suficiente, começou foi a matar, sentava o dedo sem dó. Por causa da merda do pó, matou um mano, sangue bom aqui da quebrada. Vários tiros disparados a troco de nada, nem se preocupou ao ver o pai morrer. Agora ele está morto, fazer o quê? Dona Maria não acredita que o filho pense assim. Seu pai trabalhou a vida inteira fazendo melhor pra você e pra mim. É assim que você agradece, José. Seu pai te pôs o próprio nome, você precisa ter fé, acreditar que Deus existe, saia do mundo de Lucifer. Mesmo assim, o José nem dava ouvidos pra sua mãe quando ele saía de casa e ela dizia que Deus lhe acompanha. É muito sofrida a vida da Dona Maria, nunca perde a esperança de viver com alegria, de poder ver o seu filho a pampa de sentar cedo. Não chores mais, menina, não chore assim. Não chores mais. Mais uma Dona Maria da periferia. Não chores mais, menina, não chore assim. Não chores mais. Mais uma Dona Maria da periferia. Dona Maria não aguentava mais viver assim, com filho no mundo das drogas, no crime. Enfim, estava próximo dia da sua vida mudar. O José arrumou um emprego, começou a trabalhar. 18 anos de idade, era o seu primeiro emprego, igualzinho do seu pai, de servente de pedreiro. Mesmo assim, o José continuou fumando, continuou matando, continuou roubando. Dona Maria, pelo filho, continua orando, pedindo a Deus que ilumine a sua mente, que o filho se arrependa e seja um homem decente. Aos poucos, o José foi melhorando, vendo a mãe no sofrimento, todos os dias chorando. Naquele exato momento, José se arrependeu, sentiu saudades do pai, que por causa dele morreu. deu um fim no revólver que ele tinha comprado com o traficante do morro. Acertou os atrasados, estava bem no trabalho. Arrumou uma mina, Dona Maria estava feliz vendo seu filho naquela vida, bem distante das drogas, longe do canhão, com a consciência tranquila e muita paz no coração. Certo dia o José, descendo o morro, houve um barulho esquisito, parecia pipoco. Foi aí então que teve a decepção. Era troca de tiro entre polícia e ladrão. Vários tiros disparados, um deles acertou em seu braço. Por muita sorte o tiro só pegou de raspão. Dona Maria chorando quase entrou em depressão. Não passou muito tempo e o José foi liberado. Correu nos braços da mãe e lhe deu um abraço apertado. Ó, Dona Maria, não precisa chorar mais. Na sua vida a senhora encontrou a paz. Mais uma Dona Maria da periferia. Mais uma Dona Maria da periferia.